No quintal de casa eu fiz a piscina que ela pediu. Ali quantas tardes as águas azuis o seu corpo beijou. Ela foi embora no último banho, conservei as águas que aqueceu seu corpo e aquela piscina toda perfumou. Os raios de sol faziam seu corpo refletir nas ondas, chamando seu nome, louco em desespero, pulo dentro dela. Vou nadando a esmo, soluçando em pranto, abraçando as águas, na ilusão gostosa que naquele abraço eu abraço ela. Piscina que guarda segredo, todo dia cedo ela se banhava, parecia um anjo, seu corpo de fada, da pele rosada que o sol bronzeava. Mesmo que tivesse secado a piscina, nada adiantaria. Estaria cheia com todo o meu pranto que agora derramo. Água da piscina, você lava tudo, só não lava a mágoa que está no meu peito por viver distante de quem tanto amo. As folhas sem vida que o vento arrasta beirando a piscina, tem prova ao desleixo e o triste abandono de quem vive ali. Eu também sou folha varrida com a longa vassoura do tempo. Só seco a piscina no sol da saudade do amor que perdi. Piscina que guarda segredo, todo dia cedo ela se banhava, parecia um anjo, seu corpo de fada, da pele rosada que o sol bronzeava.